DJ Daniel Vídeos de São Francisco, São Francisco, Minas Gerais. Minas Gerais. Sem escalada, a violência cresce, o medo impera. Não é jornal, cinema ou novela que pera na tela. É real, é normal, é favela, é viela, é beco escuro, true. É rua de terra. Tamo chegando na humildade, pera aí. Não sou bandido, nem pago de ladrão, não. Só rimos louco, mas verdade do fundão. NVS 2009, irmão, a cena é essa. Hipocrisia, maldade, muita conversa. De blá blá blá, louco, eu tô legal. Só tenho fé no meu Deus natural. Eu tô ligado que o mundo não vai mudar, parceiro. Então de pé, irmão, fique ligeiro. Não caia nessas ideias de roubar, de traficar seu mal e lá e matar. Quem é você pra falar que tá difícil? Que não tem forças pra sair do precipício. Se não tem fé, então de nada adianta chorar. Pois tá escrito suas palavras, vamos lá. Deus tem autoridade de tocar.